Decimal 10, bom dia. 2510, Depressivo, bom dia, obrigado, Papo Charlie Zero. Zero 096, bom dia, mantém ponto de espera. Voo 1963, decolado aos 36, controle Salvador, 120 decimal 8, bom dia. 208, boa. Salvador, bom dia. O 1963. Bom dia, 1963, contato radar na decolagem, autorizado direto Leda, vigilante. Curvada na proa de Leda para o 360, voo 1963. Livre de decolagem, pista 10, vento 200 graus, 119. Zero 093, Alim mantém pistão zero. Azul 4201, passa nível 130, chama centro com Recife em 125 decimal 1. Decolando aos 38, controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. 1208, 5514. Bom dia, Salvador, muito bom dia, 35514, no perfil da PUCA. Bom dia, 5514, contato radar vigilância, direto Jambo, 5514. Direto Jambo, 5514. Com 1093, livre de colagem, pista 10, vento 190 graus, 129. 1865, bom dia, mantém ponto de espera. Gol 1965, a linha mantém pistola zero. São o 1865, a linha mantém pistola zero. Gol 1093, decolado às 41, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1093, cruza 1500. Bom dia, Gol 1093, contato radar direto Leda, vigilante. Confirmado, está presente pro Leda? Firmo, está livre. Tá pro ano então, Leda. 1093. Gol 1093. Foi 1963 da Gol, chame agora Centro Recife em 1251 no Gol 1963. Gol 1865, livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, 129. Oceaner 6211, no Alima, tem pistola zero. Receptor Lock, passarei 22239, visual com 10. Rede 229, passamos de uma completa aproximação, torre 118-95. 185, grato. O número 49 da Gol, reautorizado para 2000, livre LS, altímetro 1015, chama estabilizado no lock. Prego 2269, continue a aproximação, chegue 3 de pouso, aguardando autorização. Confirma o vento, Sérgio? Vento 200 graus, 16 mais. Gol 1865, decolado às 44, controle de Salvador, 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, torre, Gol 1865. O passarelo 2229 está visual com o 7, tem condição de pouso na mesma? Gol 1865, contato radar ao passar 2000, curva direita direto a Lefa. 2000 vai ser curva direita direto a Lefa, Gol 1865. Ponto 200-119, passaria do 2229. Ryanair 6211, livre decolagem pista 10, vento 200 graus, 10 nós. Ok, inicialmente Leda 10093. Fazendo Leda 093, graças. 120.8, bom dia. 208, bom dia, 629. Color Departure, Shamir 6211, Airborne. 099. Depois do 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Gol 1093, passa nível 150, chama centro Recife, em 125.1, bom dia. 1. Visual, vem aproximando. E a gente completa a aproximação, torre 118.95. 18.95, dessa aí. Passarelo 2229, solo aos 48, livre pista via Lima, solo 121.1. Salvador, muito bom dia, gol 649 no externo, baixado, checado. Gol 1649, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 099. Livre na 10, gol 649. 18625, passou o nível 140. Chama agora Recife em 128.8, boa viagem. Recife em 288, gol no 865, obrigado, Salvador, bom dia. Seguinte 55 no 4, passa nível 140, chama centro Recife 12085, boa viagem. Solo aos 52, livre à direita, antes de ingressar na Alfa, chame solo 121 decimal 1, bom dia. Direita 121, gol no meio. O Ocean 6211, que está sendo Recife Center 125 decimal 1. Mike Fox Serra, prossiga. Andando por conta e riscos, me para o táxi Mike Fox Serra. Mike Serra Golf, autorizado acionamento, me para o táxi. Mike Serra Golf, livre táxi até o ponto de espera da pista 17, reporte para ingresso na pista. 183, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 200 graus, 109. Mike Fox Fox Serra, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Lima Papá Mike, prossiga. Chame agora a torre 118.95, Lima Papá Mike. A Lima tem que chamar 7. Lima, Papa Mike, prossiga. Lima, Papa Mike, reporte no setor norte do aeródromo de Salvador. Zona 53, decolado ao 06, controle de Salvador, 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, Tantra, 153. Mike Serra Golf, livre decolagem em pista 17, lento 190 graus, 119. 3153, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, Tantra, 153. Lima Papa Mike, reporte na perna do vento da pista 10. Perna do vento da 10, Lima Papa Mike. Mike Fox Fox Sierra, autorizado ingresso na pista 17, reporte a linha de pronto para decolagem. Serra Golf, decolado ao 07, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, grato. Lima, Papa Mike, a torre? Na escuta, a torre. Lima, Papa Mike, confirma, vai só desembarcar passageiro no Pat 3? Afirmativo. Papa Mike, apenas desembarca e sai novamente, não é isso? Ô, Lima, Papa Mike, a enfreta está fazendo um questionamento, se o seu pouso apenas desembarque, logo em seguida o senhor vai sair, confirme. Não, negativo, vai embarcar um passageiro que está no saguão. Ah, ok, então. Vamos manter espera aí no setor norte, aguardando a confirmação do estacionamento naquele pátio. Lima Papa Mike. Melhor seria o pátio 3 pro Lima Papa Mike. O senhor já tinha coordenado isso com o infra-aero? Não, negativo. Tem algum notar a respeito? Não tem nota a respeito. A Infraero administra o pátio e está apenas adotando o critério de estacionar aeronaves de grande porte naquele pátio. Ela nos questionou o seu tempo de permanência no solo. Por isso nós fizemos essa pergunta. Então eu vou passar lá a informação. O senhor acha que o senhor vai permanecer pelo menos uma hora no solo? Não, negativo. É só questão dele me pegar com o ônibus, eu pegar o passageiro e voltar. É questão deles também, logística deles. Ok, então. Então eu estimo aí que no máximo 30 minutos vou informar eles ali, então. Obrigado, Lima, Papa Mike. Dia, contato, radar na decolagem. Submarino nível 080, sai da arma, Mike Tarlo. Fábio pro 080, quando possível autorizaria a Rádio 290 para o Mike Tarlo? Rádio 290, ok, eu estou autorizando afastamento direto, Mike Serra Golf. Autorizado afastamento direto para o Mike Serra Golf, grato. Correto. Ponta livre, decolagem da 17, 190 graus, 109, Mike Fox Serra. Lima, Papa Mike. Prosseguindo então agora para o Pátio 3, da presente, evite sobrevoo da base e pouso direto no Pátio 3, condições? Afirmativo, direto Pátio 3, evitando base, Lima, Papa Mike, grato. Afirmativo. Terra decolou, 1-1, controle na frequência 1208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia. Tá, Mike, 190 graus, com 10 nós, tem livre pouso direto, parte 3, o Lima, Papa Mike, fica atento ao sinalizador. Fica visual, sinalizador, Lima, Papa Mike, obrigado. Momo, primeiro saída Momo, tudo mantém livre de voo 100, Mike Fox, é. 100 na Momo, Mike Fox, Mike Fox, vai cruzar o campo aqui, 200, conforme, 2. Presente, Serra. Serra, tá mantendo a reta ainda? Afirmo. Ok, curva direita, voa Momo, Mike Fox, Serra. Direita, Momo, Mike Fox, Serra. Pouso no 2, o Lima, Papa Mike. Olha o Mike Fox confirme a possibilidade de subir de sonho. A livre, qual é a radial ideal de afastamento para ele ser? 3157. 3153, passa a nível 150, chama Recife, 125, decima 1, então 3153. Mike Fox Serra, confirme a radial ideal de afastamento. 318. É, não foi copiado, confirme? 318. 318, ok. Autorizado a fazer direto, Serra. Direto, mais Fox Trot, Serra. Papa Romeo Mike Serra Golf, informe o chamado de pouso. 1-1-1-3. Mike Serra Golf, sim. A Golf plano modificado agora aos 20, isso me mantém a 085, resolve. Hoje no 755, contato, hoje, sem identificação, permanece em vigilância, chegada bom, FD se mantém a 2000, 1010 no 5 Nautilus. Tango Mike Fox Serra, informe estimado de pouso para IRC. Pouso IRC 11120. Gente, Mike Fox Serra. Cargo Controle Salvador. Cargo, chama agora o Centro Recife. A frequência 1260, alterna 128.8. Nós dois, identificação desse Matão 050, chegada mais. Foxtrot Sierra, agora com Recife, em 1260, alterna 12685. Foxtrot, livre essa marcha, vamos pro táxi. Bordo, Golf e Quilótica. to the 2223, good morning, clear line up and take off from way 10, winds 180 degrees, 120 knots. Lógico, autorizado o táxi até o ponto de espera da passar. Gol no 092, 2000 pés, ajuste 1015, reposta estabilizada na LS. Decolado 32, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Good morning, Passaredo 2223, Alpha Departure. Good morning, Passaredo 2223, Clyde Mustang 180, perform Alpha Departure. Alpha Departure up to 180, 2223. E225 da Oceané, desce para 4.000 pés, ajuste no 015, chegada a Bonfim. Eu vou ficar lá, acho que essa é a minha ingresso. Número 92, subduração para o sequenciamento, mantenha presente para o Tera como limite o localizador. Reduza para 1709. 10, vento 180 graus, 129. Golf Kilo Oscar, a linha, autorizado ingresso na pista na 7, reposta linha de pronto. 2223. Red, Tutu.